com um percurso muito interessante, com desafios enormes, com uma equipa que tem vindo a solidificar-se ao longo dos tempos. Trabalham em prol de um bem comum, que é servir o público de forma a aconselhar as boas leituras, de forma a que possam também adquirir bons livros, de forma a que possam proporcionar momentos de cultura aprazíveis para todos aqueles que nos visitam, e estamos sempre disponíveis a aceitar desafios. O meu primeiro agradecimento é, sem dúvida, para esta equipa que todos os dias abre a porta, e este é um trabalho realmente muito meritório, e eu quero deixar desde já um agradecimento especial. Obrigada mais uma vez, as portas estão sempre abertas, estamos cá para servir o público e servir bem, e estamos sempre receptivos a ouvir as vossas críticas, mesmo que elas às vezes não nos possam agradar, porque é com elas que nós vamos aprendendo e fazendo o nosso melhor.